cirurgias. Renova as esperanças que o corpo sacia. Deixo pegadas na estrada. O vento só provérbios que deixei pela calçada. Um lugar ao sol, a luz que rega o chão. Sempre correndo atrás, com calor nas mãos. Ideias na mente, um bolso vazio. Um sonho almejado, eu vou seguindo meus trilhos. Alma lavada, vivendo de amor. Noite gelada e alto grau de calor. Cabeça blindada, a cada degrau dessa escada. Um tormento que passa, repassa, mas tudo passa. Eu sei que não sou nada e talvez nunca tenha tudo. Abate isso, eu tenho todos os sonhos do mundo. Devaneios líricos e pensamentos vagabundos. Na mesmice do viver, do ser, do crer. A sombra que afaga e eu não quero ter. O sol que desaba, deságua. E por quê? Pra quê? A doença de ser feliz. De quem? De quê? Ato dos passos fatigados, braços cruzados e poemas rasgados. Meia foto e corações. Um só caminho e várias direções. Um lugar ao sol é o que eu quero de verdade. Esse é meu lugar, é a minha identidade. Vou correndo nessa vida, minha rima dá o tom. Se não fosse nosso sonho, não existia esse som. Dá licença aqui, eu tô pagando o preço. Eu tô cantando a vida, desde o começo. A brisa da manhã, todo dia me acorda. O sonho da minha vida sempre me renova. Acredito no que quero, nunca espero. Corro atrás dos meus sonhos, pelo lado certo. E no brilho da luz, vejo pessoas felizes. Parece até impossível, mas vi criança sorrindo. Faz parte do que sou e do que quero conquistar. Sou fiel com os meus e meu lugar não vou deixar. O templo da vida, composto de cor. E vi que a palavra chave é simplesmente teu amor. O amor, a cor, a dor, a flor. São essências dessa vida. De onde vem, pra onde vai, onde se encontra. É preciso ter sede pra poder vencer. É preciso ter força de vontade nesse lugar. É, terra de Minas, daqui eu vejo tudo, ai. Aos raios do sol, posso sentir a verdade chorar. Como é bom estar aqui. Como é bom poder sorrir. E para sempre, sempre, sempre ser feliz. E para sempre, sempre, sempre ser feliz. Então deixa tudo acontecer. Deixa os sonhos, irmão, levar você. Se tudo passa, Joe, não fica triste. Se a caminhada aqui é longa, mas você persiste. O espelho é o reflexo, a vida é real. Faça parte dessa safra afro-nacional. Vê que tudo só depende de você. Basta acreditar, basta querer. E vê que tudo só depende de você. Basta acreditar, basta querer.